for por dó de mim. Não quero que se prenda, nem que faça nenhum sacrifício. Se for por pena de mim, nem precisa ficar. Segue seu caminho sem olhar pra trás. Vou ficar sozinho, mas é bem melhor assim. E mesmo sofrendo, te entendo. Já não há motivos pra continuar. Tudo está perdido, vamos aceitar o fim. O amor foi embora e deu lugar a outro sentimento. Se não tem amor, tem dó. Pra mim já não faz mais sentido. Não precisa mais ficar comigo. Se não tem amor, tem dó. Pra mim já não faz mais sentido. Tem dó, tem dó. Não precisa mais ficar comigo. Se for por dó de mim, não quero que se prenda, nem que faça tanto sacrifício. Se for por pena de mim, nem precisa ficar. Segue seu caminho sem olhar pra trás. Vou ficar sozinho, vai ser bem melhor assim. E mesmo sofrendo, te entendo. Já não há motivos pra continuar. Está perdido, vamos aceitar o fim. O amor foi embora e deu lugar a outro sentimento. Se não tem amor, tem dó. Pra mim já não faz mais sentido. Tem dó, tem dó. Não precisa mais ficar comigo. Se não tem amor, tem dó. Tem dó, tem dó. Não precisa mais ficar comigo. Não precisa mais ficar comigo. Corujão, o pássaro noturno da saudade. Asas livres. DJ Juninho do DJ Carlinho. Eu tô te avisando, um dia eu vou cansar. Tô insistindo nessa relação, vou jogar tudo pro ar. Se hoje estou chorando por causa de você, não se esqueça que o mundo dá voltas e na sua porta eu não vou mais bater. Eu não tô entendendo por que veio aqui dizendo que faria tudo por mim. Que o grande amor da sua vida sou eu. Movia montanhas, me dava o céu. Que pena, entenda, o jogo mudou. Agora é sua vez de sentir a minha dor. Num piscar de olhos o mundo gira. Te avisando, um dia eu vou cansar. Tô insistindo nessa relação, vou jogar tudo pro ar. Se hoje estou chorando por causa de você, não se esqueça que o mundo dá voltas e na sua porta eu não vou mais bater.

o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Quando menos se espera, a nossa vida ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, precisa partir. Manda sabor açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Leia, prepare-se para a viagem mais completa no mundo da saudade. Corujá. Banda Sabor Açaí. DJ Carlinho considerado. DJ Junildo, de Carapeirim para todo o Pará. Vou te convidar e a gente vai sair. A festa vai rolar, o som que vai tocar é o Corujão. Já me conquistou, e onde ele tocar, eu sempre vou estar. É o Corujão, o pássaro noturno. Quando ele toca, levanta a galera, faz a diferença, é o som do momento. Eu adoro o Corujão, meu pássaro noturno. Quando ele toca, levanta a galera, faz a diferença, é o das marcantes é de apaixonar. DJ Junildo, DJ Solo vão arrepiar. Toca DJ, que eu quero dançar. Que eu quero dançar. Com o DJ Carlinho, o top das marcantes é de apaixonar. DJ Junildo, DJ Solo vão arrepiar. Toca DJ, que eu quero dançar. DJ Solo vão arrepiar. Toca DJ, que eu quero dançar. Eu quero dançar. Com o DJ Carlinho, o top das marcantes é de apaixonar.